gente mendiga. Sem ter onde dormir, sempre coçando a ferida, nem início nem fim, sem saber o que ou quem é. Com um sorriso pequeno, feliz e feliz, independente, gente triste que chora de dor, que sozinho assiste ou sofre por um grande amor, contando o tempo que não passa, diminuto a hora, sem saber o que espera ou quem abraça, jogando a vida fora, dormindo entre becos, favelas e calçadões, precisando de dinheiro, governado por ladrões. Há muito tempo que nossa gente anda revoltada, essa vida de maluco lhe deixou azucrinado. Pois pra encarar a vida muitos tem que trambicar, traficam aqui, traficam ali, às vezes pinta uma sujeira e eles saem voados. Eles aprendem a surfar em cima de trem, surfista rodoviário eles são também. O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente? O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente? O que leva nossa gente pra frente? Gente da noite, de bares cheios, brigas de açoite, garrafas vazias, copos pelo meio, amores de companhia, dinheiro por prazer. Morte fria, criança que não chega a nascer. Gente frustrada que não enxerga além de desejo e vida sangrada. Sonhos que não acontecem, vagas lembranças, culpas passadas, resto de esperança, consciência pesada. A violência entre becos acontece todo dia, com a chegada da noite a morte predomina, mendigos se arrastam como vermes pelo chão, traficantes e ladrões agem na escuridão. Cabra de medo em torno dizem ser seus irmãos, os que te levam no caminho sem nenhum perdão. Um caminho de mentiras que nunca terá fim, não se meta com isso, pode crer que é ruim. Eu só te digo isso, pois eu conheço a vida, uma cobra engole a outra pra encher a barriga. O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente? O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente? O que leva nossa gente pra frente? Aí vem. Cada um tem o seu Deus particular. Vou a esse lugar se Deus quiser. Encontro isso se Deus quiser. Se Deus não quiser, não encontro que, nada. Que tá errado, meu irmão, aí? Deus não tem nada a ver com seus problemas, pode crer. Se você não correr atrás, ninguém vai correr por você, velho. Histórias absurdas que a gente escuta fazem falar o que ouviu. O vício do ser humano está em suas teias, mentalmente empobrecidas, porque a mente parada é a oficina do diabo. Cautelosos de um perfil, uma personalidade sutil. Nós somos código penal. Fazemos rap pro Brasil. Quem permanece a nos ouvir, na certa irá nos entender. Estamos na manhã ocultos observando, pode crer. Porque essa gente é pobre e muitos são carentes, são criados na favela, de pés no chão. São gente das construções, das noites em branco, dos baixos escalões, dos selvagens campos, do dinheiro contado, da febre da sorte, dos sonhos inspirados na hora da morte. Morte, morte, morte, morte. O que leva nossa gente pra frente? O que leva nossa gente pra frente? O que leva?